tem agora início. A 100%. Muita energia, muita música e muito boa disposição. A 100%. Muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um 100% aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. São agora em ponto 16 horas, estamos a dar início a mais um programa aqui na nossa estação. E já sabem que às sextas-feiras o 100% traz-lhe diversas coisas. Aquela que se calhar mais se destaca, para além das grandes músicas, é a nossa agenda de espetáculos. A nossa agenda de espetáculos que tem 3 edições, a primeira para sexta-feira, a segunda para sábado e a terceira para os restantes dias de domingo a quinta. E antes dessa agenda chegar, temos grandes músicas para vos oferecer. Ou melhor, antes dessa agenda chegar, temos grandes músicas para vos ofertar. Só naquela de rimar, é o que está a dar. Ora bem, vamos à música. Começamos com Nickelback, You Remind Me. Ele teve uma participação especial num filme com a música Hero. Logo depois, vamos ficar com os Backstreet Boys, recordamos Drowning, ainda a música de Mary J. Blige, Dance For Me. E logo depois, para acabar, um remix daqueles mesmo bons. Música de Henrique Iglesias, Hero. Há pouco a falar num Hero, temos aqui outro. Hero, Henrique Iglesias, numa versão mais mixada, já que a primeira é uma balada e esta é uma dance music. É assim que damos início a mais uma edição de A 100% aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Venha a música! Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. I've been down, been to the bottom of every bottle.

situation's at the door. So when you step inside, jump on the floor. Just get it funky, let's get funky up on. Drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. I will stand by you forever. gonna hold you. Oh yeah. One, two, three. Have I lost my mind? Well, I don't care. You're here tonight. Pois é, mas atenção que as grandes músicas vão continuar aqui no nosso 100%, no nosso canal 2. Já de seguida, The Mavericks, Dance With Me. Aliás, exatamente, Dance The Night Away, assim está correto o nome da música. Dance With Me, eu estava aqui pensando na Deborah Morgan, não sei porquê, mas veio-me esta grande cantora à mente. Mas antes ainda, isto aqui, houve aqui uma pequena troca, estava aqui a dar a informação errada. Primeira música, agora sim, primeira música, Robbie Williams, uma grande melodia, com Nicole Kidman, Something Stupid. É a música que vai poder ouvir com Robbie Williams e a atriz Nicole Kidman. Pois sim, os The Mavericks, Dance the Night Away. Ainda a música dos Massive Attack. Teardrop é uma grande música também, que foi lançada ainda nos anos 90 e que ainda hoje faz muito sucesso quando é ouvida. É inconfundível ouvirmos esta melodia dos Massive Attack, um nome mítico no panorama internacional musical. Para finalizar, uma música bem conhecida, mais para o pop, é das Spice Girls e chama-se Viva Forever. É uma grande música que vai fechar a nossa segunda seleção e atenção, porque daqui a pouco, quando eu voltar, vou trazer-vos a primeira agenda desta semana. Fiquem por aí, eu volto daqui a alguns instantes. Até já! You have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. It's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.

bonita, não é? Viva Forever das Spice Girls. Bonita também será a nossa curta, mas sempre importante, agenda. Exatamente, a nossa agenda. Pois é, a nossa agenda de espetáculos. Ora, dia 8, não há muita coisa por acaso. Neste dia 8, Yolanda Soares vai atuar ao vivo. Pois, se atuar ao vivo, não é? No Coliseu do Porto, hoje à noite, a partir das 8h30. Já sabem então que hoje, a partir das 8h30, Yolanda Soares vai estar no Coliseu do Porto. Também, os Easy Way vão atuar hoje no Porto, no Hard Club, a partir das 22 horas. Alexandre Guimarães, mais uma fadista. Isto hoje há muitos fadistas. Daqui a pouco vai ouvir que lhe trago vários... vários fadistas. E Cátia Guerreiro está em digressão pela Noruega. Vai ter vários espetáculos, terça, quarta, quinta, vai atuar esta grande senhora do fado, esta grande senhora do fado, sem dúvida, Cátia Guerreiro. Mas, voltando ao dia 8, vamos ter então Alexandra Guimarães no Maus Hábitos, a partir das 21h30. E é isto. São estes os espetáculos que tenho para hoje. Estas sugestões que tenho para hoje. Nesta sexta-feira, 8 de outubro de 2010. Vamos voltar à música. Depois das Spice Girls e aquele bonito Viva Forever. Vamos agora ficar com mais 4 músicas. E há em português algumas delas. A primeira é um original de Roberto Carlos. E vejam só o que é que o GNR, Grupo Novo Rock, lhe fizeram. Transformaram-na completamente e tornaram-na uma música também. Ela já era boa, mas ficou ainda melhor. Vamos escutar E Que Tudo Mais Vá Para o Inferno. Música do GNR. Logo depois, vamos chegar com uma música bem atual de Pedro Brunhosa. Está a fazer um sucesso fenomenal. Chama-se Fazer o que Ainda Não Foi Feito. E por falar em músicas atuais que fazem um sucesso descomunal, os Perfume, que na passada semana foram entrevistados pela Rádio Antena 1, vamos trazer o tema Intervalo. Música então que também tem a participação especial de Rui Veloso. E logo depois vamos acabar com os Coldplay, In My Place. É uma grande música deste grupo que foi processado há algum tempo pelo tema Viva La Vida. Joey Satriani acha que a melodia tem demasiadas parecenças com a música dos Coldplay. Ou melhor, com uma música sua. Vamos então ficar com estas 4 músicas. Já sabem, começamos desta brilhante forma com o GNR E Que Tudo Mais Vá Para o Inferno. Yeah, rock and roll, baby. O que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento e a sua ausência. Vá para o inferno.

obrigado pela sua sintonia no Canal 2. é, ouvintes, acabamos de escutar os Coldplay com In My Place, uma grande música já do novo milénio. Vamos agora para um pequeno intervalo, mas antes eu vou-vos trazer então mais 4 musiquinhas. Já sabem, sempre antes de ir para o intervalo eu trago-vos sempre 4 músicas. Ora, a primeira é dos Oasis, Little by Little, é uma grande música, e depois vamos ficar com os U2, Electrical Storm. É mais uma daquelas que marcou uma nova etapa, acho eu, na minha opinião, marcou uma nova etapa dos U2. É já, portanto, uma música deste milénio, acho, salvo erro, de 2001. Electrical Storm é uma grande música, e se pelo título não conhecem, eu tenho a certeza que quando começarem a ouvir, vão adorar recordar esta melodia. Logo depois vamos chegar com DJ Sammy, Heaven, mais ou menos da mesma altura. E logo depois vamos chegar com os Blue, One Love. É mais uma daquelas músicas, eles na altura andaram com muita força. Depois não sei o que é que se passou com eles, nunca mais soube falar, nunca mais se ouve. Ou melhor, nunca mais soube dos Blue. Nunca mais se ouviu falar deles e, portanto, desconheço-se completamente por onde é que eles andam. Mas bom, vamos recordá-los aqui, mas antes mesmo, e para iniciarmos esta caminhada até ao intervalo, a grande música dos Oasis, Little by Little. Little by little, the wheels of your life have slowly fallen off. like a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sand, on rainy days we go swimming out. We're in heaven. Canal 2 convida-o a fazer uma viagem. Uma viagem de guitarra na mão e voz afinada até à Catedral do Fado. Joana Santos apresenta aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30, a Catedral do Fado. Um momento para recordar grandes fadistas e descobrir novos talentos. Catedral do Fado, onde a guitarra e a viola, o fadista e o poeta têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30, no Canal 2, da Antena 1. Vinil 80. Do mesmo autor de cassete 90, Nuno Miguel leva até si, todos os sábados, no Canal 2, Vinil 80. Um espaço radiofónico destinado a recordar os grandes sucessos daquela década, retirados diretamente do vinil. Vinil 80, aos sábados, às 19h30, com Nuno Miguel, no Canal 2, da Antena Web. Ao sábado à tarde, no Canal 2, é tempo de trazer ao presente bonitas emoções do passado. K790. Um programa em homenagem a este suporte de gravação que teve o seu apogeu nos anos 90. Recorde músicas e acontecimentos. Aqueles bonitos momentos da adolescência de muitos de nós. K790. Aos sábados, entre as 16h30 e as 17h, com Nuno Miguel, no Canal 2, na Antena Web. Vamos iniciar a segunda parte do nosso 100%. Trago-vos grandes músicas para escutarmos daqui a alguns instantes. Só vos vou dizer quais é que são e vou deixar que desfrutem ao máximo. Scooter Pulse é a primeira música que vai tocar nesta tarde e vamos lá ver se consigo que vocês mantenham as vossas energias no máximo. Logo depois, estimado ouvinte, vamos ficar com John Wayne, Because the Night... Não lembro-se dessa música? É brutal. Esta é uma nova versão, mas a música original é da década de 90. Pois é, e eu quero que vocês tenham as energias todas em alta para poderem dançar e desfrutar ao máximo com estas melodias. Mas não vamos ficar por aqui. Oh, by the Rainbow, música de Yves LaRocque, e depois dos Goro Project, ficamos com Infinity, uma grande música. Eu hoje estou também disposto, estou mesmo naqueles dias que só me apetece cantar, só me apetece soltar as energias e contrariar o tempo que está chuvoso, com vento, com muitas nuvens, mas não é isso que me vai deter, espero que vocês também não. Vamos à música, começamos então desta brilhante forma com os Scooter e Pose. Pussy, pussy, I need you on the floor. Pussy, pussy, I need you Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand, come undercover. They can't hurt you now, can't hurt you now. Wayne's gonna move ya! I'm alone. Love is a ring on the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed till the morning comes. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand and the sun descends. They can't touch you now, can't touch you now. Down again. Rise up. Rise up, rise up, rise up, rise up. For my mind and my brain, I tried to fly, no lie, so high. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax. Take your time. And take your time to trust in me. And you will find infinity, infinity. Com Infinity. Vamos agora para a nossa segunda agenda. Ora, e cá estou eu, de facto, para vos trazer a nossa agenda de espetáculos. A agenda de espetáculos para sábado, ou seja, para amanhã, dia 9 de outubro. Ora, deixe-me dizer-lhe que, então, amanhã vamos ter Carminho a atuar em Santa Maria da Feira, no teatro António Barroso, a partir das 22 horas. António Zambujo, um outro fadista, também vai atuar amanhã, ali perto, em São João da Madeira, nos Passos da Cultura, a partir das 21h45. Vitorino, vai atuar na Casa da Música, no Porto, às 21 horas. O Camané, outro fadista, também vai atuar, mas desta vez em Vila do Conde, no Teatro Municipal daquela cidade, a partir das 21h30. Easy Way vão atuar em Guimarães amanhã, também às 21h30. E Samuel Uria vai estar em Alcobaça, no Cineteatro de Alcobaça, às 22h, contadas pagas. The Lucky Ducky vão atuar na Praça do Cívico em Carnaxide a partir das 21h30. Atenção, com entrada grátis. Ora, Jarita Salomé, Mondinhas Alentejanas. Mondinhas Alentejanas é um projeto com Jarita Salomé e Vitorino. Eles vão estar no Porto, na Casa da Música, vai atuar primeiro Vitorino e depois então as Mondinhas do. As Mondinhas. Aliás, Modinhas, se isto é correto. Modinhas Alentejanas. Eles vão atuar juntos então às 21h30. E são estes os concertos que tenho então para lhe sugerir neste sábado. Vamos trazer mais 4 musiquinhas e daqui a pouco, antes das despedidas, vamos trazer então a última agenda de espetáculos que vai contemplar os dias entre 10 e 15, ou seja, entre domingo e quinta-feira. Mas antes, vamos ficar então com 4 músicas e que grandes músicas. Waiting for the Night, música de Jennifer Lopez e logo depois a música de Alanis Morissette, Thank You. Trago-vos ainda uma música fantástica também, já é do novo milénio. É de Shaggy, chama-se Angel, ele que é o fantástico intérprete de Bombastic. E vamos depois acabar com J'aime la vie, uma música dos anos 80, final daquela década, se não estou em erro, de Sandra Keane. J'aime la vie são as 4 músicas que vão poder escutar já de seguida, ficando na companhia da nossa, do nosso Canal 2 e do nosso A 100%. We'll be right back. when you would be here in my arms, waiting for tonight. Oh, I've dreamed of this love for so long, waiting for tonight. 100%. I just want to get to all of you, them who are going to offer some nice things to them girls. Trees are like diamonds and pearls. Dedicate to all the girls around the world. I'm listening to Raven and Shaggy with a combination with your miss. Flip this one for your musical disc. But who's gonna have your back when it's all done? Yeah. It's all good when you live for your beer fun. Can't be a fool, son, what about the long run? Yeah. Looking back, shawty, always I mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. You're a queen and that's how you should be treated. Though you never get the loving that you needed. Yeah. Put a left for a call and you heeded. Begged and I pleaded, mission completed. And I said that I and I, this the program. Not the type to mess around with your emotion. Yeah. But the feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend. Say I'm your savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender. Say girl, I surrender. Thanks for giving me your love. Girl, in spite of my behavior, you are my savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender. Well girl, I surrender. So thanks for giving me your love. All life is one big party when you're still young. And who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live for your pure fun. Can't be a fool, son, what about the long run? Yeah. Looking back, shawty, always I mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, baby. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. está a caminhar para o final. Pois é, pois é, pois é. Mas não se preocupem, porque o prometido é devido. E antes do programa terminar, vamos à nossa terceira e última agenda. Exatamente, pois é, ora cá estou para a nossa última agenda de espetáculos. Ora, já sabem que a primeira é às sextas-feiras, a segunda é aos sábados, ou melhor, é dos sábados, e a terceira é dos dias, neste caso, compreendidos entre 10 e 15, ou melhor, 10 e 14 de outubro, ou seja, de domingo a quinta, porque na próxima sexta cá estou outra vez, não é? Ora bem, no dia 10 de outubro, no domingo, vamos ter os Easy Way, que vão atuar em Braga, na FNAC, às 17h30. Vamos ter depois, no dia 11 de outubro, os No Soul Family, na recepção ao calor do ISEP. Portanto, vão estar no ISEP, não é? No Porto, a partir das 22 horas. Atenção, com entradas livres. No dia 13, vamos ter... aliás, no dia 13 não, no dia 14, vamos ter os Easy Way, com um espetáculo que vai ter início às 23 horas e com entradas pagas. Ora, eles vão estar... Em Coimbra, na Escola Superior na Escola Superior Agrária, se tinha que estar correndo. Estava aqui a pensar na Escola Superior de Agronomia, no fundo vai dar a mesma coisa, mas essa escola é de Lisboa e não em Coimbra. Portanto, vamos estar em Coimbra, na Escola Superior Agrária, os Easy Way, na recepção ao calor. E são estes os espetáculos. Não esquecer também que Cátia Guerreiro está numa digressão pelas principais cidades norueguesas. Vai estar, por exemplo, no dia 14 em Sandnes, no dia 13 vai estar em Hattstad e no dia 13 vai estar, aliás, no dia 13 vai estar em Hattstad, no dia 14 em Madness e no dia 12 vai estar em Lofoten, também na Noruega. Portanto, está a fazer uma digressão esta fadista pela Noruega e acho que é importante ressalvar estas informações porque o fado é aquela cantiga portuguesa que mais longe leva o nome do nosso país. E agora sim, estamos a chegar ao final da nossa emissão. Depois desta nossa terceira e última agenda, vamos ficar com as últimas duas músicas. Muito... por acaso gosto bastante, mas confesso... gosto especialmente da última. Sugar Babes com Stronger é a primeira. É uma grande música, fez muito sucesso. Vamos lá escutá-la mais uma vez, até para recordar. E depois, Craig David. A música chama-se I'm Sorry, I Don't Love You. Aliás, exatamente, I Don't Love You No More. Desculpa, mas eu já não tenho mais. O mais fio que acrescentei. Aqui não está nenhum but para... bom. Enfim, e é assim, chegamos ao final de mais uma edição. Quero deixar-vos um forte abraço, agradecer-vos pelo facto de terem estado comigo nestas duas horas de programa e fica a promessa de que correndo tudo bem, claro está. Estou de volta então na próxima semana, à mesma hora, às 4 da tarde, para mais música e mais agenda de espetáculos. Já a seguir, sertanejo pop universitário às 18 horas. Fiquem bem, um forte abraço e até para a semana! Stronger. You come to see. out like emotion that's been captured in a maze. I have my ups and downs, trials and tribulations. I overcome it day by day, feeling good and almost powerful. New me, that's what I'm looking for. Baby, I can figure out the reason why lately you've been acting so cold. Didn't you say if there's a problem we should work it out? So why you giving me the cold shoulder now? Like you didn't even want to talk to me, girl. Tell me, okay, I know I was late again. I made you mad and then I stoned in the bed. But why you making this thing drag on so long? Sick and tired of a silly game. The thing that I'm the only one here to blame. It's not me who's been going round slamming doors. That's when you turned and said to me, I don't care, babe, who's right or wrong. I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? You're gone, my fault, I'm sorry. Feeling like a fool, cause I let you down. Now it's too late to turn it around. I'm sorry for the tears I've made you cry. I guess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't love you no more. That I made a few mistakes, but never thought that things would turn out this way. Doesn't make sense to me now that you're gone. I see it all so clearly. Me at the door with you in a state, giving my reasons, but as you look away, I can see a tear roll down your face. That's when you turned and said to me, I don't care, babe, who's right or wrong. I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? You're gone, I'm sorry. Feeling like a fool,